Existe uma cidade na qual irei morar, e as ruas são de ouro e os muros de cristal. Lá também existe um rio cujas águas vou beber. É o rio da vida, você precisa crer. Morreu por mim a fim de me salvar.